fazendo a festa. Alto-falantes. Snake. Além dos ouvidos. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Snake. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Alto-falantes. Snake. Apoio, um fã de som automotivo. Aqui sim toca forte.